Azul 4040, contra-espera no 0, solta. Azul 4040, autorizado a linha de decolar. Pistão no 0, vento 200 graus, 7 nós. A linha de decolar no 0, Azul 4040. Azul 4040, decolado 12, chama o controle Salvador, 119, decimal 8. 198, Azul 4040. Brasil 4201, autorizado, linha de decolagem, pistão na zero, vento 200 graus, 69. Livre decolagem, pistão no zero, azul 4201. Azul 4201, no decolador 18, chama o controle Salvador, 119, decimal 8. Bom dia, 198, Azul 4201. Salvador, bom dia, espera 9970, final ILS 10, estabilizado aí na compreensão. Paciente dela 9970, ainda 9 estado, reporte passando externo, baixado e travado, ajuste no 019. Reporta a nave externa, baixado e travado, com 1999, sucesso. Avistado, vento 210 graus, 05 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado, 990, 9970. Autorizando a linha e manter, pistão no zero. E mantendo no zero, 963. Aí, liberal 9970, nos solos 28, libera direita, chama controle de solo em 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Coluna 963, ao alinhar, decolagem autorizada, pista no zero, vento 2, 10 graus, 059. Decolagem, capoeira no zero, com o 963. Salvador Tower Resort, morning Europa 083, holding point runway 10. Europa 083, clear to line up and wait, runway 10. Clear, line up and wait, runway 10, Europa 083. Autorizado, reporte pronto para o táxi, é por outro Fox. Voo 963, decolados 30, chame controle Salvador em 1, 9.8. 98, bom dia, 963. Delta Fox autorizado, táxi, reporte na papá. Europa 083, clear for takeoff runway 10, wind 200 degrees at 0.1. Clear for takeoff runway 10, Europa 083. Voo autorizado, linha de manter, pista 1-0. Tem manter 1-0, voo 8-5. Europa 083, airborne at 33, call departure control 119 at decimal 8. 119 at decimal 8, Europa 083. Obrigado, pronto, gol 1865. Gente, voo no 865, vento variável de 3 nós, decolagem autorizada, pistola zero. E o decolagem, gol 8? Torre Salvador, muito bom dia, azul 277. Eco Delta Fox, mantém o ponto de espera. Torre Salvador, muito bom dia, azul 277. Repita a mensagem. Azul 2775, duas milhas para o externo. Azul 2775, ajusta no 019, reporte passando externo, baixado e travado. Reporte baixando externo, 2775. Decolado 3, 6, chame controle Salvador em 1, 9, 8. 9, 8, bom, 8, 8. Salvatão, Eco Delta Fox, autorizado ingresso. Pistão no 7, reporte alinhado e pronto na terceira. Gente, reporte totalmente pronto. Avistado, cheque trem, pouso autorizado, pistola 0, vento 190 graus, 05 nós. Gente, baixado travado, estou autorizado, azul 2775. Delta Fox autorizado, ingresso, pista no 7, rebaixa alinhado e pronto. Salvador, bom dia, Oxia 621, do ponto externo 10, pronto, sentido tráfego na curta. Oxia 621, bom dia, após a passagem do ETR da Azul, curta final para pouso, pistão no 0, autorizado alinhar e manter, pistão no 0. Após passagem ETR Azul na curta, manter pistão no 0, Oxia 621. Azul 2775 no solo de 4-0, libera a direita, chame controle solo em 1, 2, 1, 2, 1, 1. Solo em 1, 2, Regional 1, liberando a direita, 0275. Alinhar decolagem autorizada, pistão 0, vento no 0 grau 079. A vinda cola, pistão 0, 0 grau 079. Eco Delta Fox, vento 1 5 0 grau 079, decolagem autorizada, pistão 7. Gente, reporte no través do farol de Tapão, Eco Delta Fox. Mantenha o ponto de espera. Salvador, Passaredo 2229. Passaredo 2229, registro no 019, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso. 2229. Batangu, Eco Delta Fox, decolar 242, reporte no através do farol de Tapuã, restrito no meu pés. Passaredo, farol de Tapuã, Delta Fox. Eco Delta Fox aciona o transponder modo Alpha Charlie 0121. Já acionado. Gente, aponte através do farol. Passaredo 2229, autorizado pouso, pistão 0140 grau 089. Autorizado pouso 910, passaredo 2229. Batangu, Eco Delta Fox, mantém referências visuais e transfere controle Salvador em 119 decimal 8, mão voo. 119 decimal 8, mão voo. Azul 4958, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 019, número 2 para pouso, informa o tráfego número 1 a meia milha da cabeceira. Sente, prossegue aproximação, aguardando autorização para pouso, azul 4958. Amarelo 2229 no solo de 45, libera a direita, chame controle solo em 1-2-1, décima 1. Libera e chama 2-1, décima 1, passarelo 2229. Azul 4958, autorizado pouso, pista no 0, vento 150089. Autorizado pouso 90, azul 4958. Chanel 6225, reporta visual com a TR da azul em curta final para pouso, pista no 0. Gente, após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter, pista no 0, Chanel 6225. Poderia confirmar o vento, por gentileza? Afirmo o vento 1,40 graus, 089. Graças. Azul 4958 no solo de 48, libera a direita, chame controle solo em 1-2, como décima 1. E a direita chama solo 2-1, décima 1, azul 4958. Chanel 6225, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1,50 graus, 07 nós. Posição pronto, voo 1093. 1093, após a rolagem do Airbus da Avianca, autorizada a alinhar e manter pista no 0. Ali manter pista no 0, voo 1093. Azul, Oceaner 6225, decolado aos 50, chame controle Salvador em 119.8. Na decolagem, voo 1093. Sente, 093, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 089. Bom dia, mantém a aproximação, aguarde a autorização de pouso, Bruno 649, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 07 mais. Livre pouso, não no zero, ou no 649. Bruno 093, decolado às 54, chame controle Salvador em 119.8, bom voo. 098, bom dia, obrigado. 049 no solo 56, libera a direita, chave controle solo em 121, visão 1. 21. Papa Romeu Serra, Tango Delta, reporte passando marcador externo, ajuste no 09. Passando o Sintra, você travou o seu atalho. A Delta mantém a aproximação, ainda não avistado. Papa Romeu Serra, Tango Delta avistado, autorizado pouso, pisto no 0, vento 1, 50 graus, 079. Eu do pouso, seu atalho. Tango, Serra Tango Delta, no solo 01, libera direita, chame controle solo em 1219. Libera direita, 201, boa. Salvador, bom dia, Sacago 6570.0. Sacago 6570, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 08 nós. Tive decolagem, pistão no zero, Sacago 6570. Tango Delta autorizado o cruzamento da pista no 7, reporte na papapa, está livre. cargo 6570, decolado 07, chame controle Salvador em 1-1-9-8, meu voo. 19-8, Aça, informa que teve colisão com pássaro após a decolagem, mais ou menos no meio da pista. É, seria prudente aí checar para ver se o pássaro não está morto sobre a pista. Bem, chave, seu carro 6570 vai prosseguir para o destino ou vai solicitar retorno? Não, prosseguir para o destino, a colisão foi bem embaixo da aeronave, então acredito que não houve nenhum dano significativo aí. E o pássaro é pequeno também. Gente, graças pela informação, seu carro 6570 da presente, transfere o controle em 1-1-9-8. 19-8, boa.